Salvador, Xené 62, para o Puxiné de estacionamento, portão 5. 6251, autorizado, Xené, pronto, certo. Brax autorizado, Pátio no Índia, Ponte Pérez 1895, 18 Goiás, 6251. Salvador, bom dia, TAM 3171, informação Charlie no 6, autorização Guarulhos. TAM 3171, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 320 e a peso 190. Decola da 190, curva à direita no perfil da Dael Leda Motima. 5570, transponder, 1 no 19.8, controle Salvador, TAM 3171. Autorizado 320, conforme, decola da 10, curva direita da Eule da Motiva, aciona 5570, controle 198, TAN 3171. TAN 3171, chame pronto, 62. Chamaram. Chame 6251, decolada aos 32, chame controle frequência 119, décima 8, bom dia. 198, chame 6251, grato, bom dia. Salvador, TAN 3171, posição 6, pushback acionamento. Autoridade, Jean Pitaco. Esse é uma autorização ataque, 3171. Fala Salvador, muito bom dia, copia a Bianca Oscar 90 Lima. Rebote, para o pátio principal. Positivo. Chame para ingresso no pátio principal. Posição é 5? Positivo. Utilizado até a saída do pátio 3. Tá, ok, obrigado. 3. Boa noite. Boa noite, Bruno. Chame o Cero Recife, 1-2. Táxi, o TAM 3171-223 a bordo, 1350, alterna Galeão. 3171, táxi autorizado, pátio 1, Índia, Monte Fera 1895, ajuste 1018, uma boa viagem. Pátio 1, Índia, 2295, obrigado, bom dia, TAM 3171. Obrigado pelo reboque, mantenha a saída do pátio 3. Aguardando aqui. Aeronave da Avianca no reboque autorizado até o portão 5, reporte até. Sim, gente, obrigado. passo para você. Você entra, eu não escuto bem. Ok, o recording estilo é 2%, então eu sentar. Salvador, bom dia, tá 35 no 7, passou o Índia Serra, visual. 35 no 7, pulo autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 109, ajuste de altímetro no 09, 109. 1018, pouso autorizado na 10, 35 no 7. Salvador, bom dia, Gol na 961. Gol 961, bom dia. É, para o Galeão, tem já autorizado o nível de voo 360.4? 94, 961. Autorizado o Galeão 360 via Pia Novembro 857. Decola da 10, curva direita no perfil da Euleda Irume. 500 B transponder. 119.80 controle. Gol 91 está autorizado o Galeão, nível 360, uma perna lenda 857. Decola da pista 10, curva direita, da El Leda direto e Rumi 5006, transponda o controle em 119.8, gol 91. Gol 91, corretivo, pronto, para o espectramento, portal 9. Chamaremos pronto no 4, gol 91. Solo, Salvador, Sam 35 no 7, livro. Sam 35 no 7, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Romulo da Juliette, 3597. Juliette, portão 09. 09. Modo autorizado, chame para o táxi. Autorizado, volta para o táxi, móvel não. Móvel, caminho 1, 2, 4, 5. Poderia passar o portão do aeródromo atualizado, por gentileza? 1288. Tu não copiei. Poderia passar o portão do aeródromo atualizado, por gentileza? Ajuste 1018, vento 130 com 12, Pressão visual, visibilidade mais de 10 km. 10 km? Teto de 1700, espaço da 1700, temperatura 24 graus. Bom, obrigado. O 3153. Bono 283, autorizado nível 160. Táxi 1961, 177 a bordo, autonomia de 340, alterna Campinas. Táxi à direita, via Índia, no ponto espelho 1895.018, na Juiz, boa viagem. Via Índia, ponto espelho 1895.018, gol 1961. Salvador, bom dia, gol no 911. Gol no 961, sim, a gente mantém o ponto certo. Mantém, pode ficar no 911. Só eu, gol 996, 2 milhas, certo. Gol 9916, pouso autorizado, pista 10, vento no 40 graus, 109, ajuste de altímetro 109. Pouso 996, 9 autorizado, nível 1, 10, 0, 10.